Sejam bem-vindos. Está começando o Thundercast. Começando o primeiro Thundercast, o seu cast que vai falar sobre coisas dos anos 80, desenhos, brinquedos, filmes, seriados e whatever, todas as coisas que da última grande infância, né? E para quem não conheceu e vai conhecer agora, eu sou Geyser e com os cacos da minha nave eu construí a Toca dos Gatos e o Thunder Tank. Eu sou o Monclar, não sou o Pantro, mas estou quase careca tanto. Eu sou o Igor, e pelos poderes dos antigos espíritos do mal, fui invocado do meu sono imortal. Ou qualquer coisa parecida. Meu nome é Michael, e a espada justiceira me dá a visão de tudo em minha volta. Aí. Então, como vocês puderam perceber, né, a gente vai falar sobre um dos grandes desenhos dos anos 80, Thundercats, que fez a infância da maioria aqui, né? Assim, eu acho que, né, eu e o Michael, acho que o Monclar também, somos mais velhos, a gente acompanhou o desenho da primeira vez que passou, eu não sei, o Igor, você chegou a ver? Do grupo aqui, você é o mais novo, velho. 26, velho. 26, cara? Tu é velho assim, velho? Tô no de jogo, eu sou um povo cagado. Você tá achando que enquanto vocês estão de andador, eu já tô de bengala já, velho. Não, você não tá tão... Cara, tão, você tá passando com 29. Assim, não, não. Ele tá com 29, o Michael tá nos 30 já. Ô, rapaz, eu pensei que o Igor era mais novo. Não, nem colocar mais 30, não. O Michael, a única coisa que vai ter de novo é o novo ano que ele começou. Esse. Passou o aniversário e começou no ano novo. Não, lembra disso, não, velho. Eu quero saber essa história depois. Ah, mas não, voltando aqui pro Thundercats. Beleza. Então tá. Olha, então vou falar aqui um rápido, né, apanhado aqui do que é o desenho, né? Das informações técnicas, e aí a gente começa nosso papo louco sobre esse desenho, beleza? Ok, senhores, então prepare a dose enquanto isso. Vamos lá então, galera. Ó, Thundercats foi uma série de animação, né, desenvolvida por Hank S., distribuída pela Lorimar Telepictures em 83, né? Os personagens foram criados por Tobin e Ted Wolf, e essa animação ela foi produzida pela Pacific Animation Corporation, que é um grupo de estúdio japonês, né, incluindo a Topcraft. No caso, era um desenho americano, né, mas com alguns traços japoneses, foi produzido em parceria pelas duas, né, e futuramente esse estúdio viria se tornar o Estúdio Ghibli. A primeira temporada desse desenho ele foi ao ar em 85, tá? Teve 65 episódios. Depois teve um filme titulado Thundercats Hole, né, uma animação, em 86. E aí tivemos a segunda temporada, que foi de 87 a 88. A terceira, que foi de 88 a 89. E a quarta, que foi de 89 a 90. Né, com 20 episódios cada temporada. Sendo que essas três últimas temporadas, se eu não me engano, elas só vieram a ser transmitidas aqui, né, pra gente, em rede aberta, quando passou no SBT, em 2001. Né? Começou na Globo em 86, né? Passava no domingo à tarde, se não me engano. Depois voltou a ser transmitido na TV Colosso. E depois foi pra Warner, depois pra Cartoon. E em 2001 foi exibido no SBT, no Bom Dia e Companhia, que aí passou inteiro para a felicidade geral dos fãs. Né? Teve mais uma série de HQ que a gente vai estar falando mais pro final. Ok? Essas são as informações técnicas, então comecemos a disparar contra os pobres Thundercats. Antigos espíritos do mal. Mas vamos falar primeiro como é que esses caras chegaram no terceiro mundo, né, velho? Então, o Michael, eu acho que tá mais fresco aí na memória do Michael, né? Que ele tava me falando que ele fez uma maratona aí há poucos dias do Thundercats, né, Michael? Sim. Hã? O que acontece, na realidade, o início de tudo, né? Que o planeta deles, natal, que eles chamavam Thundera, houve uma guerra, né, no planeta, ao ponto destruiu. E um grupo, né, que sabe, apenas um composto aí por seis Thundercats, conseguiram escapar e foram perseguidos, né, e acabaram caindo no terceiro mundo. E ali começa toda a trama, né, de que estão perdidos no planeta, começa a reconstruir, tentar reconstruir apenas seis Thundercats, uma nova vida em conjunto com outros seres que existiam no planeta, mas, né, como disse o Igor, tem alguns seres do mal também, incluindo o Munra, que é um ser antigo da Terra, ou do terceiro mundo, no caso, que vive lá e ele quer poderes, e a espada do Lion, que é uma espada mística, a espada justiceira, tem parte desses poderes. Então, praticamente, o início é esse. Agora, muito... quem destruiu Thundera? Foram os mutantes, cara? Então agora isso que não foram os mutantes. Foi uma guerra com os mutantes. Os mutantes também queriam o olho de Thundera, que era o... se encontra no centro da espada de Sinistro. É. Não, e detalhe, né? Os mutantes de Plandar. Não sei Plandar. Se alguém lembra disso. Plandar. Aí depois teve o castelo de Plandar. Essas naves espaciais, né? É, e só pouparam as naves dos Thundercats porque se esperavam realmente capturar a derada. Recuperar isso. Não sei se vocês lembram. Episódio que esse pato do Lion quebra, alguma coisa assim, ele vai lá no vulcão pra ela. Ele ataca o Tigra. Teve um plano do Mon-Ra pra. Né, ele se disfarçou de um anão lá, falou com o Tigra que tinha um inimigo, né? Um ladrão nas cavernas, e foi lá e falou com o Lion que tinha um outro cara, um ladrão nas cavernas também. Né? Eles, o Lion ataca o Tigra sem ver que era ele, e a espada, né? A espada justiceira também é cheia de resenha, né? Não pode. Cheia de frescurinha. Aí, como ela não pode atacar outro Thundercat, né? Ou como é proibido pro Lion atacar o Thundercat, a espada se quebra. Né? O chicote do Tigre fica intacto, mas a espada vai pro saco. A espada vira caca, né? A espada vira caca. Provavelmente o chicote ganha da espada, né? Pelo menos no Thundercat. Não é por quê, cara. Não é por causa disso. Mas o negócio é que, assim, como ele atacou outro Thundercat, aí a espada se quebrou, né? É, a espada tem um código de conduta e... Que a gente vê no início. É, não, é que ela, igual o Monclar tá falando aí. Ela tem cheia de resenha, né, Monclar? Demais. Mas assim, os Thundercats, eles vão, né? Eles estão na nave lá e eles são liderados pelo Jaga, né? Que é o vovô. É, o Jaga, ele tá na nave e morre na nave, né? Porque um detalhe que foram anos luzes, né? Que eles viajaram até Chitandera. E no caso, todos eles, né? Os seis que sobreviveram, eles entraram em cápsulas e conservaram os corpos do Jaga, no caso, não. Ele foi guiando a nave, então, no percurso, a nave se danificou e ele acabou morrendo também com isso. É, tem um detalhe, né? Ele morre na primeira temporada, se não me engano, na segunda, mas mais adiante ele volta. Eles descobrem que ele não tá morto, ele tá em uma outra dimensão, alguma coisa assim, o Lion consegue até resgatar ele, e ele volta no desenho, se não me engano. Não, é, inclusive não. Ele vai nessa dimensão, mas o Jaga, ele fala que ele tem que ficar lá. Ele chega ele até... Ele salva aquela como se fosse a dimensão dos mortos. Isso. Como se fosse o mundo dos mortos, algo assim. Ali ele vai até lá e salva o Jaga... Ele estava aprisionado no local lá no próprio mundo, entendeu? Mas ele não poderia voltar com o Jaga pro mundo dele, no caso. Normal, que ele estava. Cara, eu não sei vocês, mas eu acho o Jaga uma copiação, um plágio foda do Obi-Wan Kenobi, cara. Nossa. Quem veio o primeiro? Quem veio primeiro? O Obi-Wan. Tá, ele é de 70 e 79, se não me engano, 81. Obi-Wan é de 79. Então, um plágio aí é realmente dos Thundercats. Não que tenha ficado palha, cara. Não que tenha ficado ruim. Seja com você. Agora, o Lion, cara, ele cresceu, né? Agora, a cápsula dele deu problema ou o Jaga sacaneou com ele e desligou a cápsula dele? Ele não, deu problema. Cresceu. Deu problema? Ele foi um problema. Eu não sei, deu uma problema vez. E ele cresceu. Ao invés de todos se conservaram e ele acabou envelhecendo durante um período, né? Ao ponto de ficar adulto. Chegou a ficar um velhinho gagá. O problema é que ele manteve a mentalidade de criança. Esse que é o grande problema. Isso. É, inclusive, ele faz até se não me engano, no final da primeira temporada, ele faz o teste pra adulto dele, né? Assim, ele faz o teste pra enfrentar o Mon-Ra, um monte de coisa, pra comprovar que ele se tornou adulto mesmo. Que é justamente esse filme. Aí... Esse filme que encerra a primeira temporada, é isso que você tá contando aí. É um filme isso ou é um episódio? Filme. É um filme, só que eles dividiram em vários episódios, entendeu? Mas originalmente é uma animação, uma longa-metragem. Thundercats Roar, né? Thundercats Roar. Então, né, a nave dos Thundercats cai no terceiro mundo, que eu acho que é a Terra, né, cara? No futuro apocalíptico da Terra. Olha, eles só não queriam usar o nome Terra, né? Porque terceiro mundo, se formos parar pra analisar, é o terceiro planeta do Sistema Solar. Azul, bonitinho, do mesmo jeito que a Terra, né? Só com um outro nome. Detalhe, né? Muito bem, eu poderia ter criado um outro cenário, né? Mas não, tinha que ser a Terra, então... Mas é aquela assim, velha questão, para ambientar num planeta parecido com a Terra, a gente não pode também já assumir que é a Terra. Não, assim, fica vago, não fala se é a Terra ou não, entendeu? Não precisa necessariamente ser a Terra, mas não. É aquela questão. O negócio é trazer a revistinha, que talvez na época não fosse tão bom pra eles, ou tão bem aceito, um mundo qualquer, em outro planeta, em outra galáxia, totalmente diferente da Terra. Então eles quiseram ambientar um pouco melhor o desenho, trazer ele pra um planeta parecido com a Terra, que é o que explica aqui no Wikipedia também sobre o... Sobre o Thundercats em geral, né? O Wikipedia em inglês tem muita informação sobre isso. Pode falar, assim, ali, pelo que vinha no Terceiro Mundo, você não via pessoas parecidas com realmente, tirando o que vinha nas árvores, que eram as Amazonas, você não via, por exemplo, uma figura masculina, humano, né? Com aparência de humano, ser humano ali, tirando elas. E eu não falo a verdade, tanta mulher ali, como é que elas se reproduziam? Vai saber. Geração espontânea, meu amigo. Se nasceu... infantis não tinham essa preocupação, rapaz. Vergonha. Era cegonha. Na época, cegonha. Você lembra que era todo bebê vinha de cegonha. Ah, era da época da cegonha. Esqueci. Nascia no pezinho de alface. Antes de sofrer o upgrade, era o pé de alface. Era o pé de alface. Nascia no pezinho de alface. É, as plantações de alface foram afastadas, porque estavam sendo poluídas. Osmose. Agora, eu acho que é o seguinte, a minha opinião, eu acho que o Terceiro Mundo é a Terra num futuro, assim, apocalíptico, depois que, né, toda a civilização da Terra foi extinta, entendeu? Aquilo ali é o que se tornou depois a Terra. Por isso que você não vê ser humano. E só a merda da pirâmide do Mun-Ra é que ficou inteira, né? Mas, não, pô... É a outra mulher do bem, a pirâmide... A Mun-Rana, que a gente vai falar pra você. Nomes criativos, né? Mun-Ra e Mun-Rana. E se eu não me engano, tem outro. Sempre teve em alto. Tem o Mun-Ra, tem a Mun-Rana e tem o... Não sei se é a Mun-Ra, que é o Mun-Ra do bem, que aparece depois. Essa aí eu já não me lembrava. Não, ele vai, ele domina a mente da Chitara, ele entra em contato com a Chitara pelo isso som. Isso aí deve ser o seguinte, né? Mun-Ra masculino, Mun-Rana feminino, e esse daí é igual aquele ele do Menino Poderosa. A Mun-Ra é a drag. Parou no meio, né? Ficou no meio do muro. Quem sou. Cara, não, mas... Na verdade, se me lembro bem, era o Mun-Ra disfarçado. Não era um outro Mun-Ra do bem, não. Ele tava entrando na mente da Chitara pra tentar convencer ela a fazer coisa ruim. Isso, não, não me engano. Era o Mun-Ra disfarçado dele, mas ele existiu no passado. O que ele fez? Ele pegou a história do passado e utilizou, né? O Mun-Ra também era... Ah, sim, outra prova de que era a Terra. Agora que você comentou esse negócio que era o Mun-Ra, eu lembrei que teve um episódio que o Mun-Ra se disfarçou de Rei Arthur. Não sei se vocês lembram disso. É. Tem um episódio assim. Ele atravessa o olho de Tandera com a Excalibur. Isso. Pô, aquele episódio foi muito massa, velho. É o seguinte, o Mun-Ra, ele consegue pegar histórias do universo inteiro. Ele não está restrito só o que eles estão vivendo, não. Tanto que ele já sabia do olho de Tandera. Só que a espada, a Excalibur, estava onde? Ele pegou a Excalibur no lago. No lago. Dentro do lago. Dentro do lago, ele não puxou de outra dimensão. Então, mais uma cópia. Não, aí foi no caso do Rei Arthur, no caso é do domínio público, né, cara? Aí não se caracteriza como cópia, que ele pode, né? É lendas antigas, isso aí não. Então, aí no caso ele poderia estar usando. Mas então, assim, só voltando pra história. Ah, pode falar, mano. O único problema, né, dessa questão de pegar histórias e misturar, é que às vezes não encaixa muito bem. Né? Por exemplo, o pessoal que veio do espaço, tá certo que tem uma espada através de muita tecnologia. Daqui uns dias vão estar pegando o Rei Arthur e colocando nos episódios de Star Wars, velho. Cara, mas se você for parar pra analisar, eles tinham uma tecnologia foda, mas eles não usavam arma de fogo, né? Só no Thunder Tank. Joga! Que é isso aí? Então, voltando aqui, só pra gente fazer uma ordem cronológica aqui da história. Então, os Thundercats caem na Terra, né? O Lion é o primeiro a acordar. Os mutantes também caem, só que os mutantes caem lá, né? Não, os mutantes não caem, eles seguem a nave. Eles seguem e são sacaneados. Ah, rapaz, eles pousam lá, eles não chegam a cair, eles pousam, né? Ah! Areia, eles pousam, tem tudo, toda a tecnologia bonitinha, mas só que eles dão de cara com quem? Com um rato, quebra tudo. Um detalhe desse comentário aí, juntando um outro comentário anterior, é o seguinte, uma coisa que não dá pra explicar direito. A toca dos gatos é feita com o resto da nave deles. É coisa beleza. Absurda, não tem lógica, velho. Não. O Panto pode ser o maior engenheiro do mundo, não tem problema não. Dá pra entender, beleza. Então, tranquilinho. Agora, como é que você explica o Mun-Ra fazer com que a nave dos mutantes seja absorvida pela areia do deserto e eles conseguiram material aonde para construir o castelo do Tulandar? Ah, cara, o Castelo Plandar, se você for olhar, ele não tem tecnologia nenhuma, né? Ele é... É uma masmorra mesmo. Aquilo é uma pedra encravada lá. Na verdade, até mostra a construção. Aliás, o que é sem lógica, Michael, é o seguinte. Só chega os três. De repente, começa... né? Lá no castelo tem aquele monte de escravo deles, de mutantes, né? Não, mas eles chegam, realmente. Não vi. Então, realmente, o comandante tá cheio junto na nave. Apesar que não explica se eles saíram da nave ou não, quando ela foi pressionada. Afundou tudo na areia. Detalhes, né? São coisas que se encolheram no tempo. Deixa eu fazer um comentário aqui sobre a Toca dos Gatos. Alguém? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. A Toca dos Gatos, quando ela foi construída, no primeiro episódio, o Pântano não construiu ela sozinha, não, gente. Ele realmente tirou partes da nave, muitas partes da nave, pra fazer algumas coisas na toca e o Thunder Tank. Mas aqueles bichinhos que eu não me lembro o nome, ajudam os Thundercats a construir, porque são os primeiros habitantes do planeta que eles ajudam. Então, aliás, eles é que estão no ponto. Provavelmente eles vão fornecendo material, essas coisas, até construir a Toca dos Gatos. Sem falar que a Toca dos Gatos, apesar daquele aspecto dela metálico todo, ela é também parte de concreto e coisas assim. Várias vezes ela é quebrada, os pedaços dela são partidos por algum ataque, lateralmente, por exemplo, até, inclusive em um episódio, não me lembro qual, até a própria cabeça é arrancada. Então, só tô lembrando aqui que é só a cabeça que era tecnológica, né, cara? Tipo assim, os outros andares tinham tecnologia, mas era bem pouca, que era dos Berbios, que era a raça. O Berbio é o líder dele, realmente. Agora você tá comentando, eu tô lembrando isso mesmo, cara. E quem projetou ela não foi o Tigress, foi o arquiteto. O Pantro é o, né, no caso, o ele braçal, é o né? Ele é o mecânico, né? Braçal, mecânico. Também. E o Tigress é o arquiteto de negócio. Arquiteto e cientista, no caso. A Chitara é a válvula de escape sexy do desenho, né? Porque o resto não serve pra mais nada, não sei correr rápido. Ô, rapaz, que isso, gosta? Rapaz, você é doido? A Chitara é... Os iônicos que ela tem, apesar de não ter total controle. Mas não, pô, não, o poder de velocidade da Chitara era massa, velho. Não tô falando que é pai, eu tô falando que ela é a gostosa do grupo, entendeu? Pra sabia. Época, né? Pra época, de bom tamanho. Tem chegado naquelas coisas meio zoófilo, né? Então. Transforme esta forma decadente em mundo! O Lion era o líder, né? Dos Thundercats. A criança, acho que ele tinha 14 anos, né? Quando aconteceu o negócio, a queda da nave. E com o problema da cápsula, ele foi lá com uns 25 anos. A arma dele é a espada justiceira, né? Que é o grande tchan do desenho, que tem o poder de ver né, além do alcance. Ela tem até chega a ter alguns poderes de ver o futuro também, né? Se eu não me engano. Atira uns raios também de vez em quando. E o poder, assim, mais. Ele tem o como é que fala? O bate-sinal dos Thundercats, né? Mais um. Também conhecido como Hole. É o Hole. E que detalhe, não era só um bate-sinal, não era um simples bate-sinal. Ele também era um buffer de Thundercat, meu amigo. Assim que olhava pro símbolo, voltava a força toda, ficava forte. Era uma fusão de Viagra, não sei, né? Ele fez um Viagra futuro ali. Ele previu o Viagra. Atalhe três vezes e pronto. Eu lembro que quando ele ia fazer negócio, não, tá na hora do roll. Agora o bicho vai pegar. Aí chegava o Thundercat lá, o Lion já tinha resolvido o problema. Isso que eu não entendia. Ele chamava os Thundercats às vezes à toa, entendeu? Ele lutando contra o Safari Joe, ele já tinha derrotado. Aí ele fala assim: pra que você chamou eles? Você não dá conta sozinho? Eu falei: não, eu chamei eles pra me segurar, porque senão eu vou acabar com você. Eu falei: ah, rapaz, fala sério. É que o pariu. Fala sério, rapaz. Não. É fanfarrão pra caramba. Pagou de gatão mesmo, né? Pô, não, ali eu fiquei de cara e falei: não, cara, o Lion não falou uma merda dessa, não. Chamei eles para me segurar, porque senão não vou me controlar. Eu falei: ah, rapaz, fala sério. Foi para te ajudar que eu chamei eles. Mas foi isso mesmo que ele falou. Eu não chamei não para. Foi para me ajudar, foi para te ajudar que eu chamei. Detalhe, né? Pelo que eu conheço da minha história de pavio curto, se ele ter tido raciocínio pra chamar, já quer dizer que ele não tava com tanta vontade assim de bater no cara. Então, você já viu aquela coisa do cara quando não tá querendo brigar? Me segura, me segura! diferença é que o dele, né, teve que chamar os Thundercats. Sinceramente, se eu fosse o Pantera, eu descia a mão nele na hora. Vira homem, seu viadinho. Era o que mais acontecia. O Lion tava lá, já tinha resolvido. Tá, não, tem que usar o Roll, porque, né? Se eu não usar o Roll... Senão eu não vou fazer o papel de gatão. Mas tinha a espada dele, tinha outros poderes também, né? Que era, ele fazia um escudo, né? Ele girava a espada lá e fazia um escudo de energia. A espada era praticamente a espada da She-Ra, né, velho? Ele fazia qualquer coisa com aquela espada também. E tinha garra. A época que foi colado o desenho é exatamente a época do He-Man em alta, né? É, foi. Então eles nos Estados Unidos. Não, mas apesar da espada, eu acho que o Thundercats, ele desviou, assim, bem do He-Man. Ele copiou muitas outras coisas de outros desenhos. Mas acho que com relação a esse negócio do He-Man, eles só deixaram mesmo nesse negócio da espada mesmo, né? Do Hole e do pelos poderes de Grayskull, que era, né, mais ou menos a parte. É, por aí. Tinha e também a animação do desenho é muito bem feita. Ela é muito... A qualidade dela é muito alta, mesmo pra um desenho época. De 1950. Com certeza. Só o He-Man na qualidade e os próprios... Não. Que na mesma a animação época. Dele era... Na minha opinião, a animação do Thundercats é superior à animação do He-Man, cara. Porque a animação do He-Man, tá, pra época era mais ou menos, mas você via que aquela coisa, o He-Man tava sempre correndo na mesma posição, entendeu? Ele sempre pulava do mesmo jeito. Era uma reaproveitamento. Era a mesma coisa, ele podia estar na floresta e de repente ele aparecia num monte de pedra lá correndo. Tinha nada a ver o cenário com o lugar onde ele tava. Era um reaproveitamento de cena forçado. Thundercats não tinha isso. Repetições diretas. Então, o Thundercats já era uma coisa mais. Né, não. Mais... Porque também era japonês que tava fazendo na época, né, cara? Era, né, outra coisa. Então o Lion tinha um escudo garra também, né? Que tinha os ganchos, né? O bate-gancho. Era a principal arma dele contra o Mu-Ra. Isso, que assim, era fosca, mas na hora que o Mu-Ra chegava, ela virava espelhada, né? Não diz que era a única, né? A arma dele contra o Mu-Ra no começo. É, porque eu acho que ninguém via. No momento que o Mu-Ra corria, ele dava uma baforada ali, polia na pele. Vem cá agora, dá uma olhadinha. Mais um poder oculto do Lion, né? Se vocês forem perceber, todos os Thundercats têm um poder. Tipo assim, tirando a arma. Menos o Lion. O Lion não tem poder nenhum. Tipo, é assim, não, mas habilidade, né? Tirando ele, o fato dele ser o líder, ele ter espada justiceira que é roubada, né? Ele não tinha poder nenhum. Mas e o Tiger? O que, que o Tiger fazia? Tiger é psíquico foda. No episódio lá que o Lion tem que enfrentar um por um, ele fala, ó, eu não usei meu poder até hoje porque eu tava aguardando pro seu teste. Então o Lion, ele tem um poder psíquico, cara, que, assim, é bem superior ao da Chitara. A Chitara, ela tem um sexto sentido. Ele tem poder psíquico tipo Xavier. Caraca. É. Psionder do mal. Né? Além do chicotinho dele, né? Não é. O Lion é daquela velha organização da Associação dos Guerreiros Podrões. Não, eu sou o líder e pronto, acabou, meu filho, eu sou forte. Então o negócio é, você senta a porrada e até o dia que eu descubro alguma coisa que eu consigo fazer melhor do que dar espadada nos outros. Vou e gritar a porrada, então fala pra gente aí sobre o Pantro, Igor. Eu? É você, o Igor aqui é só você. Eu já esqueci o nome. É o Alto, a gente, a idade chegando, acontecendo essas coisas. Pantro, ele é um dos meus personagens favoritos do Thundercats, né? Porque eu sempre compro os caras mais apagadinhos do desenho. É ele e o Tigra. E o Pantro é um cara que, fora a sua incrível habilidade de engenharia, né? Que é a ponto de construir uma nave, que virou meu ícone pelo resto da minha vida. Thundercats. É, porque eu nunca disse com um tanque de verdade, mas tudo bem. E ele tinha exatamente o poder dele, né, específico, mas eu me lembro que ele tinha aquele suspensório altamente punk dele, né? Hoje em dia o pessoal ia olhar meio mais torto pra ele, esse suspensório dele. E além de ser ótima defesa contra qualquer coisa que vier atacar ele de perto, servia pra ele escalar também. Não sei se vocês lembram daqueles espinhos saindo do suspensório, fincava na parede e ele ia escalando com aqueles espinhos lá. Era tipo ele era, na verdade, uma versão de Bulbasauro, né? Do não, gato Pokémon, não. Mas também, cara, Pokémon não. Não sei isso. Tanto tinha no Chaco, rapaz. Chaco. Tinha um Chaco com patinhas de gato na ponta, realmente, eu não tava me lembrando. Saiam alguns raios. Ele tinha como ponto fraco o medo por morcegos. Ele tinha como a força dele física um pouco acima da normal, e ele era um mestre de artes marciais. Isso, ele era. O Pantro, ele tinha, né, assim, apesar da força, como o cara falou, a habilidade dele mesmo é que ele era um ninja, né? Vamos colocar assim. O estilo de luta dele era como se fosse um ninjutsu. Como se fosse um ninjutsu. E ele era o que representava a Pantera Negra. Porque cada um representa uma linhagem, né? De tigre. Ele representa tigre, como não, uma de pantera. Felinos, né? É, felinos, no caso, foi mal aí. E ele também criou o Feliner e as pranchas do Willy Kit e Willy Cat. Feliner, velho. Pô, tinha esquecido o nome dessa nave, cara. Pois é. Por que ela fez o dever de casa dele? Que eu tô... A Wikipedia tá aberta aqui nos personagens. Cara, o Tiger era um dos cabeça, né? O cara tinha altas ideias de vez em quando. Tinha o chicotinho dele que, além da ponta ser explosiva, o cara ficava invisível. O Tiger era roubado. Safado, né? Ele... Safado. Mesmo. Ele era roubado. Ainda tinha aqueles que conseguiam pegar ele, né? Te cortar um pouquinho. Aquele poder dele de ficar invisível na hora do banho da Chitara deve ter sido muito útil. Ah, cara, ele e a Chitara tinha um rolo, cara. Ele e a Chitara tinha um rolo. Ali dava rock. Só dava pra ficar na dúvida quem era o ativo ali, né? Mas tudo bem. Detalhe, mas pulamos esse detalhe. Não. O Tiger não tinha rolo, não era com a Chitara, não. Ele tinha rolo, era com uma daquelas Amazonas. É, com as Amazonas. As Amazonas devem ter lavado a égua ali, né? Não, é uma delas, a líder lá, a Mayra. Acho que tem uma vez que eles ficaram invisíveis e o Tiger nunca tinha usado o chicote dele em duas pessoas ao mesmo tempo. E aí deu pau no chicote. Deu badulac. Pois é, não, deu tilt, deu bug no chicote, não conseguiu dar o contra-out del, os dois ficaram invisíveis e não conseguiram voltar. Aí deu pau no chicote, talvez pau depois disso também, né? Não vai se saber. Ah, não sabe. Ah, gente. Olha, a gente só nunca vai descobrir nem na revistinha, né? Até porque eu vi uma versão pornô do Thundercats. Então, deixa o Marco voltar a falar. O cara, né? O cara tinha altas ideias, tudo. E igual o sabe aí, né? Você olhava pra ele, né? Ele era só mais um. Tudo, mas o cara tinha um puta de um poder psíquico, velho. Pô, cara, muito foda, né? Tipo assim, sim, né? Ali é pra tirar o chapéu, literalmente. Agora eu fico pensando assim, sabe? Igual, a gente, principalmente a gente, né, tem aquele costume, né, de já saber que roteiro de desenho, roteiro de filme, roteiro de tudo, sempre tá protegendo o cara principal. Uhum. Mas na boa, tem outros personagens ali que são assim, que deveria ser o cara que entra batendo e sai só espancando, né? Porque não pode esquecer, não pode esquecer que tem sempre aquele recurso de trama, entendeu? Porque o cara, ele sempre vai por recurso de trama pra deixar o negócio mais, vamos dizer assim, mais... chamar mais atenção, deixar mais tenso o momento, ele sempre vai arrumar uma maneira de tirar os caras foda do grupo, ou então de arrumar um motivo pro cara foda não entrar batendo, ou então pro cara foda nem não aparecer lá. Que era o que acontecia muito com o Tiger, apesar de ser muito foda, se colocar sempre ele pra resolver os problemas, o Lion não ia ser mais o principal. Mas tiveram então, uma desculpa, o que eu achei bacana é que assim, não foi aquela coisa, deu tempo pra dar psíquico, não usei porque não quis, não tava com vontade, não, deram explicação. Ele não usava o poder psíquico porque ele tava guardando isso pra quando fosse enfrentar o Lion na prova do rei lá, pra ele se tornar o rei de Thundercats. Isso é que eu achei bacana, não foi uma coisa assim, então, não foi aquela coisa assim, descobri que eu tenho poder psíquico, entendeu? Foi bem explicado. Me deu pane. É. Esqueci que eu tinha. É, eu tava muito preocupado projetando a toca dos gatos ali, então não deu tempo pra me lembrar que eu usava esse trem aí, entendeu? Que eu podia até ter levantado ela toda só com o poder da mente, mas enfim. Cara, agora, o Tiger eu achei assim, um dos personagens mais massa também, cara. Só que ele tinha a fraqueza mais tosca, né, cara? Ele tinha medo de água, ele não sabia nadar. É mesmo, esse detalhe, tinha medo de água. Bem, talvez o mais fiel, né? É, vai contando gatos, né? Sendo felinos, né? É. Não, detalhe. Tigre, então, que a Tiger representa, é um dos felinos que mais tá acostumado com água, de todos. Esse aqui me deixa paranoico com o negócio. Não, mas assim, cara, eles pegaram uma coisa assim, não do gato em si, entendeu? Aliás, não do tigre em si, pegaram do gato. Então cada um tinha uma fraqueza. Pegaram a água e colocaram pra ele, mas assim, não olhando pro tigre, mas olhando as coisas eles serem, né, derivados de gatos, né? Aham. Chitara, a tchutchuquinha do grupo, a única coisa feminina no grupo, assim, dá pra se ver direto, né, tirando as Amazonas, que era a belezura do desenho todo também. Ah, tinha o Liquite, se você for pedófilo. Não, o pedófilo larga-se pra lá, larga pros pedófilos, não faz parte do meu grupo. Talvez o Willy Cat, né? Ah, isso aí é o seu gosto, amigo. Cara, eu sei que é o seu gosto. Isso aí eu sei que é o seu gosto, que então eu deixo pra você, entendeu? É, com o ponto fraco dela, ela tinha claustrofobia. Ela tinha poderes psiônicos, tinha uma puta velocidade, apesar que ela não podia usar por muito tempo, porque ela ficava exausta. Um puta bastão também, né? Que com aquilo ali ela saia batendo em todo mundo. Detalhe do bastão que é arrancado, né, do Senhor dos Anéis, do caverna do, né, daquela mulherzinha que parece, detalhe, parece muito com a Chitara, só que a Chitara é branca e a mulherzinha é moreninha. Dragão, se eu não me engano, também estreou depois do Thundercats. Então, plágio por plágio, então plágio primeiro foi do Caverna do Dragão. Cara, não, e a música, tipo assim, cada personagem tinha, né, a música, tinha a música dele, né, a sua trilha sonora. A da Chitara, pra mim, era mais massa, cara, que assim, dos anos 80, né, então era aquele solinho de guitarra bem bacana mesmo, na hora que ela começava a correr, que pra mim, cara, era das músicas, é a dele e a do Tiger. Curiosidade, em 1987 foi lançado pela Elite Systems o jogo dos Thundercats. Opa! Né, pra época, dois chamados Commodore 64 e 128, provavelmente é o barramento do computador. Muito velho, não se animem que vão achar esse joguinho, deve ser muito poderoso. Lá, Atari. Aí, cara, nunca fizeram jogo dos Thundercats, né, cara? E acho que, se eu não me engano. Não, mas deixa sair o filme. É, saindo o filme é bem possível. Tá. Comentário sobre o filme. Pra quem estiver ouvindo o podcast agora, o filme vai ser lançado realmente em 2010, né, tá? Não é fake. Vai ser dirigido pelo Jerry O'Flaherty, ou coisa assim. Roteiro de Paul Sopock. Sinopse. Depois de seu planeta natal, Tandera, é destruído, um grupo de humanoides com aparência felina, conhecido como Pets, aterrissa em um planeta parecido com o nosso, chamado de Terra, de Terceira Terra. Lideram, eles deram ao maligno feiticeiro Munhai e seus comparsas. Vai estrear dia 31/12/2010, é a data prevista. E não tem mais informações no momento, mas com certeza, no meio do ano que vem, já pode esperar alguns trailers já. É, cara, vamos ver. Estão prometendo esse filme aí já tem bastante tempo, né, cara? Eu acho que estão vendo aí com o sucesso de Transformers, né, e G.I. Joe, que parece que vai ser bem bacana também. Eu acho que o pessoal tá começando a investir, né? Então, para poder finalizar os... Atrasado, né? Bem atrasado, né, cara? Então, pra começar e terminar agora com os personagens... Então, o Igor, já que ele falou do Willy Cat, vamos jogar ele para falar dele, hein? Quem? Eu não sei nada. A gente tá esquecendo de um dos personagens que são assim... Depois, se quiser, a gente dá um comentário sobre ele também, mas é o Snark, velho. Vamos não. Falar dele também. Não vou falar dele. Ele é o último Thundercat, né? Ele é o último. Então, falando do Willy Kit e o Willy Cat, porque não dá pra falar de um sem o outro. Afinal, os dois eram que, meio que um personagem só. Né? Os gêmeos, se é que pode se dizer isso pra gato, que tem cria de 5, 6, mas tudo bem. Morreram. Irmãos gêmeos. As outras crias morreram, só sobreviveu os dois. A mãe só amamentou os dois só. Não, a gente também pode pensar que por eles serem humanoides, né, a taxa de reprodução deles também é parecida com os humanos, mas é um outro tópico. Vamos continuar no assunto aqui. O Willy Kit e o Willy Cat eram conhecidos por suas traquinagens. Eles eram os moleque travesso da história, né? Na maioria das vezes o Willy Kit, né? Sei lá. O Willy Kit. O Kit era o homem, a Kit e a mulher. Isso. O menino, o Willy Cat, era o que assim, geralmente se metia nas encrencas principal, né? Sempre seguido pela irmãzinha dele de perto. Entre seus poderes, se é que se pode dizer que eles tinham realmente poderes, inclusive eu acho que até por causa da idade deles eles não tinham desenvolvido ainda. Eles tinham as pranchas voadoras, que o Pantro que fez, e aquele monte de cápsulazinha que eles tiravam de dentro do bolso, que faziam infinidade de coisa. Eles tinham, né, o cinto do Batman. Cada um tinha um cinto do Batman. Só que é cheio de coisa. finalidade principal deles era dar motivo pro Lion ir fazer alguma coisa, porque senão ele ficava o dia todo dentro da toca fazendo porra nenhuma, porque o Monra só aparecia de vez em quando. Então eles saíam, fusão. Detalhe e... que o Elikit e o Elikat são mais velhos que o Lion. Pior que é. É verdade, eles são mais velhos que o Lion, só que o Lion é... ainda... O Lion, cara, ele teve que crescer antes da hora, porque como o Jaga morreu, ele era o próximo, tipo assim, qual que era o esquema? O Jaga iria treinar o Lion, né, pra ele ser o sucessor dele, como líder dos Thundercats. Ele, pela linhagem do Lion, ele era o rei dos Thundercats oficial. O Jaga tava ocupando o posto ali até que o Lion tivesse idade. Como o Jaga morreu antes da hora, então, e o Lion, né? É por isso que eu acho que é o seguinte, cara, eu acho que o Jaga, ele sabendo que ele ia morrer, ele ajustou a cápsula do Lion pra ele crescer antes da hora, cara. Não, mas eu acho que o Jaga morre na queda da nave, ele não morre. Não, ele morre de velhice. Ele morre de velhice dentro da máquina. Ele dissolve que nem o Obi-Wan no filme mesmo. Fica só um manto. Entendeu? Mas então, assim, o Jaga, ele treina o Lion pra ser o rei, né? O sucessor. Agora estão falando do negócio do Elikit e o Elikat, aí do Deus não ter poder. Nesse mesmo desenho aí que o Lion passa pelas provas, quando ele vai enfrentar o Elikit e o Elikat, ou vice-versa, um dos dois tira uma cápsula que vira um Tiranossauro Rex, velho. Você fala que o cara não tem poder? É que foi o que eu quis dizer. Eles tinham sido. Ô, velho, vamos. Porque estamos falando de cápsula. O Dragon Ball foi inspirado nele. Ah, cara, no desenho nada secreto, tudo se copia. Nada secreto, tudo se copia. Deixa o trem ser copiado. É o plástico. É, imagina o Ponte Rex numa cápsula Roy Poi, né? Pois é. Então vamos lá, o Michael aí, como citou o Snarf, então fala pra gente do Snarf, então, pra gente encerrar os Thundercats da primeira temporada, né, cara? Cara, o Snarf é uma bola de pelo, né, totalmente contrário, literalmente um gato. O único, né? Ele não é um humanoide, ele é literalmente um felino, um gato, de pala, e ele, como se diz, né, eu não sei dizer se ele é companheiro fiel do Lion ou se ele é o bichinho de estimação, mas tá todo, o tempo todo junto os dois. Ele é a babá, né? Ele era... Era babado. Na verdade, eles comentam como ele sendo a babá, realmente. Mas o que que acontece? Super covarde, super com medo, mas tem momentos que ele dá uma crise e aparece no desenho de tal... Tal forma que já aconteceu vários episódios, ele acabar salvando o Thundercats, porque também ele ficaria sem graça um desenho com tipo ele assim, que no final quando não virasse nada. É, porque assim, o Snarf, se você for ver pelo He-Man, o Snarf é como se fosse o Gorpo no He-Man. É o baixo, como sempre, entendeu? Se você a une o Caverna do Dragão, ou seja, é uma tendência da década de 80 também, dos desenhos sempre terem personagens alegres, os personagens interessantes, os personagens líderes, os inimigos sempre os mesmos, e os personagens, os bichinhos de estimação, que no caso da Uni não está, porque era a pior coisa que tinha no desenho. Mas no fim das contas, apesar de tudo, o Snarf tem uma vantagem que ele, acredito eu, não me recordo muito bem, mas eu acho que ele tinha uma certa... Não sabia se expressar, mas ele tinha uma certa sabedoria de algumas coisas. Sim. Então, assim, acho que até talvez pela idade dele, que se eu não me engano, ele era mais velho de todos, apesar da sua forma. Ele não ter um humanoide, mas ele era mais velho de todos. Ele só era mais novo do que o Jaga, realmente. Ele era mais velho, ele era mais velho ali. Mais velho... Agora, acredito que o comportamento dele talvez seja até... Eu não sei dizer se ele era realmente total, né? Humanoide, ou ele era de uma raça descendente, alguma coisa assim. Eu sei que, no fim das contas, lá na frente até aparece um outro, né? Da mesma raça que ele. Ele era da raça dos Snarfs, né, cara? Como também era uma coisa da época lá, né? O nome do personagem era o nome da raça toda, né? A raça dele chamava Snarf. Só do primeiro, né? Porque depois apareciam os outros, era Snarfinho, Snarfão. Snarfinho, Snarfete. Tanto que, na verdade, o nome verdadeiro do Snarf era Osber. Ah, era, rapaz. Putz, rapaz. Tio Osber. Tio Osber. Era o nome verdadeiro. Ah, que esquecido disso, realmente. Snarf é o nome da raça e o nome do planeta. Planeta Snarf. É verdade, eles tinham o planeta Snarf. Era agora, o Osber. Pelo menos eu não me lembro de ter explicado o envolvimento dos Snarf com o Thundercat, mas ele apareceu lá... Tava lá, tinha que ter alguém do tipo, né? Mas tá tranquilo. Acho que era uma raça aliada, né, no caso. Né? Era raça aliada mesmo do Thundercats. Você é da realeza também, né? Porque, na verdade, todos que estão ali na terceira da realeza... Isso. Bem lembrado, cada um ali era o líder da sua raça, né? Então, tipo assim, o Lion era o líder de todos os Thundercats, mas cada um ali representava o líder da linhagem, né? A linhagem dos líderes. Os Panteras, clano, ali, cara. Isso. É, cada um tem um clã, um time. É isso aí. Eu em particular, apesar das palhaçadas e tudo, eu acho o Snark muito massa, pra falar, igual. Cara, é comédia, então, não, não é acho que cara. Existem outros personagens que derivam dessa linhagem principal, né? Que são os da segunda temporada lá. É, o Linkso, que era o cego, era um Thundercat cego. Tinha também. Pumaira. Pumaira e Bengali. Os três personagens, assim, na verdade, eles apareceram no início, nos primeiros episódios, como meio que inimigos dos Thundercats, né? Meio que manipulados pelo Munha. Eles apareceram na segunda temporada. Na hora depois que terminou o desafio do Lion, aí encerra a primeira temporada e começa a segunda com eles caindo, né? No terceiro momento. E já acha. Já tem Thundercat ali que é inimigo deles e eles já ficam olhados já e já vai atrás. Começa a ver encontro um com o outro. Na realidade é o seguinte. Vou só esclarecer aqui rapidinho essa parte. O último desafio do Lion acontece no episódio 61. Aí depois tem mais alguns episódios, até um deles aparece a Mulana, personagem trocado e tal. No 66, que seria o início da segunda temporada, é que aparecem esses novos Thundercats. Então, assim, já não é logo em seguida acabou o treinamento lá e nas provas do Lion, já aparece, ainda tem uns episódios depois aí, até um deles aparece a primeira aparição da Mulana. A Mulana, ela apareceu mais de uma vez? Oi? Ela apareceu mais de uma vez? Apareceu. Ela aparece depois da segunda temporada, ela aparece várias vezes. Oi? Várias vezes. Putz, você sabe que ela apareceu uma vez só. Não, várias vezes ela aparece. É, tá vendo? Tem que voltar a assistir esse negócio. E quem lembra o nome do pai do Lion? Era o Claudus, né? Foi o antigo rei de Tandera e ficou cego depois durante uma guerra que ele lutou, né? Contra os mutantes de Plandar. Ele foi o pai do Lion que como é que era apareceu muito pouco na série. O nome dele era Claudus. Claudus? Isso. Ele aparece no episódio Retorno à Tandera. Oh, aí tem também, gente, vários outros aliados que a gente vamos falar rapidinho sobre os outros Thundercats, né? Citar rapidinho sobre cada um, que a gente ainda tem que falar dos inimigos, né? Então, ó, tem o Bengali, que é o irmão do Tigra, que ele era um tigre branco, né? Ele era o ferreiro, né, dos Thundercats. Ele tinha um martelo com a cabeça do tigre, né? Consertou a espada de cera algumas vezes, né, com essa. E ele era basicamente a mesma coisa do Tigra, só que menor e branco. Né? Ele representava o Tigrão. Tinha a Pumaira, que era a prima-irmã da Chitara. Não me pergunte como é que é isso, eu não sei. Eu sei que ela era prima. Tá aqui que ela era a prima-irmã da Chitara. Então vocês estão falando que é, né? Eu acho que tem nada. Eu acho que ela não tinha ligação nenhuma com a Chitara, não. Pois é. Ela era também a mesma mulher pra você não ficar, né? Então, eu também não me lembro de ter nenhuma ligação dela, não. Então, eu acho que essa informação aqui tá errada, mas né, se alguém estiver escutando isso, pode confirmar isso aí. A Pumaira era a curandeira do grupo, ela tinha conhecimentos de curandeira e médica e ela usava os conhecimentos dela pra de medicina tanderiana pra curar a galera. Era ela combinado. Tinha uma mais inútil, né, Domênica? Porra, é inútil. Detalhe, quando os Thundercats chegam, eles não trazem porcaria nenhuma, a não ser a nave, meio que vazia. Já os outros habitantes, os outros Thundercats que vêm depois, eles já trazem um vasto gama de suprimento médico. E assim, ela é a foda por causa disso. O negócio dela é curar mesmo. Agora, uma coisa que acontece nessa segunda temporada aí, de primeira pra segunda temporada, que esses novos aparecem, que eu achei meio assim, porque que eles não continuaram todos na Toca do Gato. Acabaram criando uma outra base que foi sujeita a mais ataques, apesar de estar cobrindo mais perímetro, né? Esse o objetivo. O objetivo era justamente isso, expandir território para proteger... Proteger mais inocentes, então assim... Era como se... Aí os Thundercats protegiam um território e eles... Apesar que nunca tinha episódio que eram só eles, né? Sempre tinha alguma coisa, né? Juntava os dois. Sempre tinha um Lion. Sempre tinha um Lion. Pior que era. Não, o Lion tinha que aparecer, é ele que sobrava, ele que tinha que resolver os pepinos. Porque tinha que ter o roll, tinha que ter o roll. Tinha que ter o roll, funciona sem o roll, entendeu? Tinha que ter. Era ele que tinha o Thunder Sinal. Exato. E detalhe, né, se eu me lembro, quando eles chegaram e chegou a usar o a espada e tudo, no início eles não eram afetados até que eles foram realmente assim, promovidos, né? Como se, a no, como se eles fossem promovidos a nobres pra realmente a espada fazer efeito neles. Teve uma coisa assim. Eu não me lembro, não, mas tô fazendo aí, como o Jason falou no início, né? Eu tô fazendo uma coletânea dessas lembranças aí, e depois eu vou dar uma olhadinha nisso aí. Eu acho que tinha algo assim, que eles não. A espada não fazia efeito. Até que depois, até que teve, eles foram ter também a logo, né, do olho de Tandera neles, na roupa deles, algo assim. Eu me lembro que eles não tinham, não, depois as roupas já estavam com um logo, logomarca. Era o símbolo, né, cara, no caso daquele jeito, acho que o negócio todo era o símbolo que fazia com que eles fossem, né, recebessem, no caso, afetados, né, pelo poder da espada. O upgrade da espada lá. Espada Justiceira, dê-me a visão além do alcance. Senhoras, então vamos para os vilões, que são, né, épicos também. Vamos começar pelos mutantes, depois a gente parte pro Bambambam, né? Então, assim, os mutantes eram formados, a princípio, né, pelo Escamoso, Chacal e Simiano. Assim como os Thundercats, cada um representava, né, um felino, os mutantes representavam, né, outros animais. Né? O Escamoso, no caso, era um lagarto, né, o Simiano, um macaco, e o Chacal, um chacal. Né? O Escamoso era o líder. Né? Sim! Né? Ele sempre terminava com a frase, sim! É, temos sim que fazer dele, isso, sim! Sim, ele era pra simular o tss de cópia, reptiliano. Isso no inglês, na versão em inglês era mais puxado pra esse tss dele, né? É, pra ser um yes. Pra simular mesmo. Olha, sibilar. Tinha também. Pior que era, realmente, eu não tinha pensado nisso. Em inglês, realmente, devia ficar aquela coisa, né? Yes. É, e tinha também o Abutre, que era, era o engenheiro da galera, que era o cara que tinha as tecnologias de voar. Me recordem aí, por favor. O Abutre não chega junto com ele. Não chega, cara. Não, ali foi o maior furo de roteiro, assim, ever. Porque o Abutre, assim, se mostrasse ele chegando depois, era uma coisa. Ah, não, eu tava perdido. Ele era um dos... Ele não. Ele era um dos que foi promovido depois... Cara, não, ele simplesmente apareceu. É como se estivessem esquecido dele. É, aí tipo assim, vamos criar, tá pouco mutante, vamos criar mais um aqui. Aí tá, brotou o Abutre lá, e o Abutre, assim, eu acho que ele não foi promovido, sabe por quê? Porque ele questionava a autoridade do Escamoso. Escamoso, ele tinha vontade de tomar o poder do Escamoso. E o que é exatamente o que ele tenta fazer algumas vezes, e depois ele sai do grupo dos mutantes pra ir sozinho. Ele vai lá e oferece o serviço dele pro Mun-Ra sozinho. Tinha também o Hataru, que era um outro personagem. Tá, que ele era mutante também, e ele era como se fosse o líder dos mutantes. Depois, quando o Hataru chega, o Hataru mostra a nave dele chegando e tudo, os mutantes pagam o maior pau pra ele, cara. Isso, ele é um general dos mutantes. Então... Ele é um. Assim, enquanto os outros são meio que bucha de canhão, né? Sendo que o Escamoso era o líder deles, o Hataru era o líder dos líderes, o general mesmo da Força Mutante. Cara, agora, eu gostava do Simiano, cara. O Simiano pra mim era mais comédia. O Simiano, ele tinha era um escudo, né? Um escudo soltava. Um escudo que soltava bola de fogo da boca, do símbolo que tinha. Ah, só. Simiano era bom. E o Chacal era mais whateverzinho. Assim. Era um homem cão, coitado. Um covardinho. Era igual um vira-lasco lá, só pra fazer comédia. É sempre... Na verdade, os mutantes foram os vilões mais toscos que tiveram no Thundercats, né? Porque comparado com os outros, eles dão um trabalho no começo, enquanto os Thundercats estão ainda se estabilizando no planeta, mas depois tá bom. Mas eu vou te falar um negócio. Tem um episódio lá pra frente, assim, na primeira temporada ainda, se eu não me engano, que o Mun-Ra devolve a nave deles, e eles, com a tecnologia... Até lá, vamos pensar no sistema de RPG do desenho. Na hora que eles ganham a nave, os Thundercats já estão com XP suficiente pra dar um pau nesse também. Então, é que negócio. Só depois que o negócio foi estabilizado, que eles tiveram experiência de convívio no planeta e arrumaram um monte de aliado também, que realmente foi possível colocar na trama essa chegada mais poderosa deles. Até porque logo depois disso, né, eles ficam sem nave de vez, se não me engano. E aparecem os novos vilões, que já é na segunda temporada. Os Lunatax. Lunatax. Fala dos Lunatax? É cheio dos vilões aleatórios, né? E aliados aleatórios também. É verdade, mas assim, sempre todos... É, não, porque tirando, tirando os mutantes, os Lunatax, tem o Mão de Martelo, tinha aquele, o Broca lá, o que tinha um... Não, tipo assim, o Munhá também convocava alguns monstros, né, que eram... Pô, tinha aquele centauro, aquele centauro robô gigante, tinha uma serpente, uma centopeia robô também. Eram bem eram os inimigos, assim, que era um inimigo só, fodaço, né, que dava um trabalho preso o episódio inteiro, né. Que era bem bacana, né. Então vamos aos antigos espíritos do mal... Mun-Ra, cara, Mun-Ra, o de vida eterna, né? Acho que assim, um dos vilões mais icônicos aí dos desenhos animados, junto com o esqueleto, né, cara? Que era uma múmia, né, cara? Assim, literal. Mas o que que acontece? Na época, eu falei assim, pô, não, eles são os Thundercats são gatos, os mutantes, né? Um é um lagarto, outro é um macaco. O Mun-Ra é o quê, cara? Na época era, pô, era moleque, né? Mun-Ra, pô, essas asas aí, deve ser uma borboleta, uma mariposa, né? Deve ser. Eu não entendia, bicho. Que bicho que o Mun-Ra era? Eles humano do jogo, entendeu? Ele e a Mun-Ra, eles fizeram um do jogo, apesar de meio que distorcidos por causa de poder psíquico, que eles, poder mágico que eles tinham, eles eram os resquícios humanos no planeta, né? Se é que você pode dizer isso. Inclusive, o Mun-Ra, você vê que... O Mun-Ra era uma múmia, ele... Tá muito longe de humano. A Mun-Ra, tudo bem. Não, a Mun-Ra você fala porque a Mun-Ra, assim, ó, a aparência da Mun-Ra, tudo assim, você fala, é mais parecida com o humano. Por quê? Porque quando ela se tornava o negócio, ela era a parte do bem. Então, eles não iam colocar uma pessoa representando o bem com uma aparência feia. Enquanto que o mal, já pra poder, até por questão de assustar, eles colocariam feio mesmo, igual o Mun-Ra era. Mas a múmia, se você for ver, ela se vê baseada no quê? Realmente num corpo de um ser humano. Que apodreceu por um tempo, alguma coisa do tipo. Que se foi guardado, conservado e poder passar do tempo. Na realidade, o Mun-Ra é um humano dissecado e vivo. É, ó. É mesmo, literalmente ele é uma múmia que só Deus sabe de onde ele tirou os poderes dele, né? Ele não consegue viver. Ele sempre para recuperar o poder, para recuperar a energia, né? E ele consegue invocar algumas criaturas quando ele sai da. Os poderes dele vêm do, como ele mesmo, dos antigos espíritos do mal, como se fossem deuses malignos. Eram quatro deuses egípcios que ele invocava. Egípcios malignos que dava a ele aquela energia. Tanto é que, assim, dava a ele aqueles poderes. E na primeira fase, ele era derrotado e tudo. Até só pela própria visão da face dele, ele era derrotado. Depois, na segunda fase pra frente, ele, praticamente como ele perdeu e voltou depois pros espíritos do mal, ele já ficou mais forte. Já não fazia mais efeito, o reflexo dele já não fazia mais efeito nele. Deixando bem claro aqui que o Lion matou o Mun-Ra no final da primeira temporada, né, cara? Cravou a espada nele e o Mun-Ra derreteu. Só que, como o Mun-Ra mesmo diz, né, ele é o ser de vida eterna lá, ele não morre. É, assim, acho que, na época eu falei assim, ah, que paia, pô, matou o cara voltou, mas se você for olhar pelo que ele mesmo fala, ele não morre, cara. É imortal, né? Pô, matar ele trocentas vezes aí que ele vai voltar. Ele só recarregou as baterias e tranquilo. E voltou. Mais forte do que estava antes, né? Você está querendo mais uma rodadinha, Simiano? Então vamos lá. Então eu lembro assim que o Lion, né, e os Thundercats, eles vão para um outro planeta, né? Que eles chamam de Nova Tandera. E aparecem, né, outros habitantes de Tandera que tinham sobrevivido. E eles começam a reconstruir, né, o reino deles aí nesse planeta, né, chamado Nova Tandera. Isso, inclusive, eles têm que tentar estabilizar o planeta, porque ele foi, tipo, reconstruir uma Tandera antiga e tentando a primeira luta deles é para estabilizar o planeta para ele não explodir de novo, né? Só sabe como é que eles fizeram isso. Aí eles vão, refazem o planeta e conseguem estabilizar. Depois é o mesmo planeta? Aparentemente é o mesmo planeta, pelo que tá falando nas histórias que a gente acha na internet sobre ele. É isso. A história tá falando dele aqui. Na realidade, a segunda temporada fica difícil da gente poder falar qualquer coisa certa dela, porque nossa, né, nossa idade, tudo que nós seguimos na época, foi da época da Globo que não passou tudo, né? Nós ficamos com um buraco aí de 30 episódios da história. Mas, né, hoje em dia, pra quem quer, a gente consegue encontrar em vários lugares aí todos esses episódios disponíveis e tudo pra poder estar dando uma olhada, mas informação direta aqui fica um pouco complicado. Não, realmente, o que tá falando no Wikipedia, né, que é a minha fonte oficial aqui, o planeta foi realmente reformado, tá? E foi recriado o planeta, e eles estavam tentando estabilizar o planeta mesmo, porque ele tava beirando a diluição. Isso foi na segunda temporada. E aí foi uma das primeiras lutas desse que eu não te como que foi feito, eles conseguiram estabilizar o planeta, e ali eles continuaram tentando libertar o grande giroscópio, não é isso? Oi? Do grande giroscópio que tinha, uma espécie de bússola, uma coisa assim, que mantinha o equilíbrio do planeta. Isso, aí tem uma coisa assim, eles vão e lutam lá pra conseguir, assim, nos primeiros episódios, né, quando voltam pra Nova Tandera, já na segunda temporada, e eles vão aí tentando manter o planeta funcionando de novo, pra depois estabilizar e recriar o planeta como era antes. Agora, o cara, como é que fala? O Mun-Ra, ele faz uma espada pra ele, né? Que não é tão poderosa quanto a espada justiceira, mas que faz, assim, né, uma frente a ela, né? Pra dar um caldo, né? Nessa fase aí do Nova Tandera, o Mun-Ra cisma, né, vai atrás do Lion em Nova Tandera e monta uma pirâmide pra ele lá também, né? Até tem uma Mammoth, que é o Bulldog Múmia lá dele. É o Mammoth. Então, aí tem, né, esse combate aí, eles, né, eu sei que no final, como, né, não pode deixar de ser, eles derrotam aparentemente o Mun-Ra, fazem, né, reerguem Nova Tandera, né, e os Thundercats vivem felizes para até a próxima saga, que continua nos quadrinhos, né? Então, aí que eu tava até comentando com vocês, que eu li, que é bem bacana, cara, e eu recomendo, né, procurar aí nas internets da vida pra comprar ou pra baixar, se você... se quiser, a saga do Thundercats nos quadrinhos conta o que acontece justamente depois disso. Então, depois que o Lion, né, e os Thundercats reerguem Nova Tandera e tudo, né, montam um reino pra eles lá, o Lion, ele entra pro livro, né, de Tandera. Tipo assim, o livro é como se fosse uma dimensão paralela da do Thundercats. Então tem um livro de Tandera, lá é tão... ele vai treinar com os antigos líderes, né, dos Thundercats. Só que é o seguinte, como se fosse um vácuo no tempo. Ele vai entrar lá, vai treinar e vai voltar. Pra ele vai se passar muito tempo lá dentro, mas pros Thundercats aqui fora é como se fossem segundos. Então, assim, é bem tranquilo. Só que o que acontece? Câmara do tempo. Só que o que acontece? Quando o Lion entra, ele não sabia que o Mun-Ra tinha colocado um feitiço no livro. Então, assim, ele entra no livro e fica lá vários anos fora, né? Então, o Mun-Ra e os mutantes aproveitam esse período que o Lion tá fora e tomam conta do terceiro mundo, né? Então, assim, essa de Nova Tandera. Então, assim, os Thundercats são escravizados, né? Cada um é mandado para um lugar diferente para poder trabalhar. Todos os Thundercats lá, né? Os habitantes de Nova Tandera, são feitos como escravos do Mun-Ra. E o Willy Kit e o Willy Cat ficam como... aí mostra, né? No início da HQ mostra o que aconteceu com cada um. O Pantro tá numa mina trabalhando, a Chitara tá presa lá no masmorra dos mutantes... O Tiger tá preso em outro lugar, então, assim, e o Liquid e o Liquet, já mostra eles adultos, eles ficam como escravos pessoais do Mun-Ra. São tipo aqueles serviçais, né? Que dão banho nele, tudo, né? E o Lion, quando o Lion chega, aí ele vê, cara, aquela coisa assim, né? Que Nova Tandera acabou, né? Destruiu tudo, pô, tá tudo, né? Os caras escravizados. Aí quando ele vai procurar saber o que aconteceu, ele descobre, né? Que o que deveriam ser instantes para ele foram vários anos para Nova Tandera, e que durante esse período que ele teve fora, muita coisa aconteceu, né? Como é que a ausência do líder dos Thundercats fez diferença. E aí, bicho, o que é massa pra caramba nessa HQ, que o Lion volta, assim, agressivo, ele volta violentaço, velho. Na hora que ele tá procurando lá os Thundercats que ele encontra lá, aí vê tipo aqueles subalternos, né, do simiano, que é esses macacos, no caso, batendo no acho que é no pântano, não é no pântano, é no outro Thundercat whatever lá, genérico. O Lion chega, bicho, dando um pau no cara e quebra o pescoço, ele vira o pescoço do macaco pra trás, assim, e fica, putz, cara, pô, não, bacana, agora o negócio fica bom, pô, vale a pena, porque... E a vantagem da HQ é que é mais adulto, né? É algo mais adulto, não é infantil, assim, não é censurado, né? Igual era pra televisão. Pois é. Eu não vou prolongar muito pra não ficar, né? Assim, resumidamente, o Lion volta, né? Resgata os Thundercats, alguns deles, né, como a Chitara, estão bem assim, ressentidos com o Lion, porque acham que ele abandonou os Thundercats. O Panto, no caso, entende, né, que não foi culpa dele. Então, o Tigra, né, ele tá bem, bem ferido, porque parece que ele ficou preso na... Enquanto a Chitara era tipo uma escrava dos mutantes, o Tigra ficou preso na masmorra e era torturado todo dia. Então, assim, a HQ mostra esse período do Lion para recuperar o respeito dos Thundercats, entendeu? Então o Lion retorna, né? A porrada come, como não pode deixar de ser. Eles, né, se reúnem novamente, vão lá para poder enfrentar o Mun-Ra. Só que o Willy Cat, né, um spoiler aí, né, para quem não, né, quiser saber. Se você tá aí ainda, então você não importa com spoiler. Willy Cat. O Willy Cat trai os Thundercats, cara. Ele ajuda, ele, tipo assim, ele conta pro Mun-Ra que os Thundercats vão invadir lá e tudo, porque ele também tá puto porque o Lion abandonou eles, aquela coisa. Só que ele se arrepende no final e acaba morrendo, né? O Mun-Ra vai e joga ele naquele poço dele lá e que desaparece pra sempre. Aí vai aquela coisa toda, porradaria nos Thundercats com o Mun-Ra, só que no final, né, eles derrotam o Mun-Ra, mas não matam. Como não pode deixar de ser, mesmo porque também não ia adiantar nada, né? O Mun-Ra ia voltar. O Lion vai, ele chega com a espada perto do peito dele assim e recua, né? O Mun-Ra, ele é imortal, né? Ele é imortal. Eu ouvi dizer, o Lion mata, só é possível matar ele quando enfia a espada naquele símbolo de cobra que ele tem no peito lá. Não é, porque nessa saga lá que o Lion vai se tornar o rei, né, que a gente comentou aqui no início, ele faz justamente isso, ele crava a espada no peito do Mun-Ra no símbolo, aí o Mun-Ra morre, vira areia, só que depois ele volta, então mesmo se ele fizer isso não adianta, ele é imortal mesmo, cara. Ele só prendendo mesmo, lacrando e jogando a chave fora. Ele é a essência do mal, não adianta. E que detalhe, né, foi exatamente o que o filho do faraó fez, né? Porque, assim, contando um pouquinho mais da origem do Mun-Ra, ele era considerado como membro da família do faraó, de tanto que ele era confiado, né? Quando ele tenta dominar tudo e destrói o exército do faraó, o faraó mesmo vai enfrentar o Mun-Ra. Quando o faraó, lutando com o Mun-Ra, consegue derrotar o Mun-Ra, mas sem saber que ele é imortal, por consideração aos anos de serviço dele, presta a ele um enterro de pessoa nobre, né? E dá pra ele aquela pirâmide e tal. O Mun-Ra, já o filho do faraó, sabendo disso, usa essa pirâmide para tornar ele aprisionado eternamente. Né? E o Mun-Ra, desesperado, pede ajuda dos espíritos do mal, que falam que não podemos ajudar dessa vez. Aí fala para ele, você vai ter que construir as quatro estátuas ali e tal, e por causa disso ele consegue um poder mais limitado. Né? Porque além dele ser imortal, mas ele precisa sempre voltar para tumba, dissecado, mumificado. E aprisionado, por isso que tem aquela distorcida. E quando ele invoca os espíritos do mal, transforma ele naquele guerreiro mais poderoso. Pô, cara, assim, ainda tem mais um HQ depois dessa, né? Aí, tipo assim, o Lion retorna, né? Recupera o reino dos Thundercats. E... Só que aí começa uma nova saga chamada Cães de Guerra, que é boa também nos quadrinhos. Só que aí o Mun-Ra amaldiçoa o Lion de novo, né? O Lion, pra variar, ele não era pra envelhecer, só que ele envelhece muito rápido. Então, no início dessa saga, o Lion tá barbudaço, cara. Tá com o cabelão grande, com o barbão, entendeu? Tá bem, bem velho. Não, ele tá como se fosse tivesse uns 50 anos, vamos colocar assim. E o reino dos Thundercats lá, né, cara? Ele recuperou tudo e tal, né? Mostra lá os Thundercats, né, reunidos, né? O reino tá voltando a prosperar. Só que aí aparece o Willy Cat, né, que parecia que tinha morrido no final dessa saga, né, do retorno do rei, do retorno do Lion. Só que ele não tinha morrido, ele foi teleportado pro deserto e tava vivendo lá. Como ele tava, né, ele ficou envergonhado de ter traído os Thundercats e tudo, ele se isolou no deserto e deixou, né, os Thundercats pra trás. Só que aí chegam os cães de guerra, que é uma raça, né, como os Thundercats são descendentes de gatos, então esses cães de guerra são descendentes de cães. É uma saga bem bacana. Então aí, tipo assim, eles querem dominar todo o terceiro mundo, então aí os Thundercats acabam tendo que se unir com os mutantes e com o Mon-Ra, né, pra lutar contra esses caras. O Chacal trai os mutantes ajudando os cães de guerra. É uma saga bem bacana. Assim, o Retorno do Rei é mais massa. Mas essa também vale a pena ler pra ver assim, o que acontece depois e tudo. Tem, né, uma conclusão e aí encerra. Vamos colocar que essa cães de guerra encerra a história oficial dos Thundercats. Vamos colocar assim. Não, mas a saga dos Thundercats, é a primeira vez que eu vejo um desenho que tem um final decente. Isso aconteceu com todas as outras séries que a gente via na década de 80, que não sei se foi uma maneira, né, de continuar ganhando dinheiro com a franquia ou o que que é. A ideia deles é nunca pôr fim na história, sempre deixar umas pontas soltas pra poder dar uma continuação na segunda temporada, uma temporada adiante. E quando chega o final, é assim, acabou, não passa mais, parou de passar. A gente não sabe como termina a história. Então, ó, já estamos aí com uma hora embalaiada, né? Vamos encerrar então. Considerações finais dos senhores sobre o Thundercats. Começando pelo Michael. Cara, foi um desenho da época, né? Foi um dos. É. Porque na época nós tínhamos nossa infância. Apesar que hoje ainda tem uns bons, né? De várias origens. Mas assim, da época foi melhores, né, entre outros que acompanharam, mas foi um dos que marcou, assim, acho que não só a minha, como a infância de todos que estão aqui, né, nesse poste, e de todo mundo que na época acompanhou, seja na TV, seja de um outro poste. É o desenho. Moncreps. Bem, eu posso dizer que uma fusão, assim, de trabalhos Estados Unidos e Japão ficou muito bom pra época, tanto como artisticamente como de roteiro e até musicalmente falando. Marcou muita gente, influenciou também no crescimento de muita gente. E não tem muito o que falar, não tem o que falar de mal dele, realmente. Pra mim é um dos número um da época. Igor. Então, falando sobre Thundercats, né, eu costumo ver muita versão em inglês, né, algumas vezes. Eu não assisti ainda do Thundercats, mas pelo que já me falaram, a dublagem do Thundercats em inglês era horrível, né? O que realmente fez o desenho prevalecer muito mais aqui no Brasil, talvez, foi exatamente a dublagem de muito boa qualidade. Sem falar na animação e no roteiro, o desenho marcou época com certeza. Quem não lembra da época que a gente assistia Balão Mágico e via Thundercats, fora muito... Logo depois, infelizmente, a Xuxa, né? Não vou comentar sobre a Xuxa aqui. Mas o que é essa da Xuxa, né? Passava o Thundercats na Xuxa, assim, até o He-Man, né? E foi o desenho que marcou época mesmo. Assim, quem não lembra, hoje em dia, quem não olha pra aquele símbolo clássico do World Thundera já do seu auge de poder, né? Com o símbolo da Pantera Negra lá e não lembra de Thundercats, não associa automaticamente. Realmente, inesquecível. Ótimo, maravilhoso. Pois é, cara. Né, concordo com os distintos senhores aí. Né, Thundercats foi, junto com He-Man, acho que o grande, né, desenho dos anos 80. São os dois grandes, assim, ícones, né? Quando a gente fala da infância, dos desenhos, né, Thundercats com certeza tá no top. Tá em cima aí junto com Caverna do Dragão, He-Man, né? She-Ra, não sei, mas tudo bem, a gente discute mais pra frente. G.I. Joe, Transformers, fez a infância de muita gente até hoje, cara, é assim, muito elogiado, né? Vamos esperar aí, espero torço para que tenha realmente esse filme, né, e que fique bom, como Transformers ficou, né? E é isso, cara. Então a gente está encerrando aqui então o nosso primeiro Thundercast, que recebeu esse nome em homenagem justamente aos Thundercats, mas vamos tratar, né, com vários assuntos aí de vários desenhos dos anos 80 e outras coisas. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, mandem e-mail para um e-mail que eu vou colocar aqui depois, que eu não fiz ainda. Né? E, se não gostarem, manda e-mail também, a gente não se não tá gostarem, agarrado. Manda e-mail também, comente aí. Se não gostar, o problema é seu. Não tô nem... ninguém mandou você ouvir. Se gostou, divulguem. E pra quem tiver interessado, a gente pode estar também, né? Não sei se existe como aí, a gente tá postando os links, né? Pra estar fazendo download, quem tiver interessado. Com certeza. Isso é ótimo. Talvez não, porque talvez a gente não queira gastar tempo fazendo isso, né? Mas. não, mas já tá. Postar link é fácil. Ah, eu não quero gastar meu tempo fazendo isso, não, eu vou deixar. Todo mundo aqui, o mais é o Jacer. Então ele fica responsável por postar os links, até porque ele que deu a ideia. Então. É isso aí, você já tá inventando moda, então você vai fazer esse trabalho. Então, senhores, divulguem se gostaram, divulguem se não gostaram. E divulguem se não gostarem também, entendeu? O que a gente quer mais é divulgação mesmo. Pois é. Estando ou não, fale mal, mas fale de nós. Thundercats.